Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação à volta do Instituto Nacional da Criança. Tentando o facto de estarmos no meio, não só pelo facto de estarmos no meio da criança, mas acreditamos que seja um debate ou uma temática bastante importante. Porque de uma maneira, embora que seja um espaço de adultos, todos fomos crianças um dia, e também como instituição que trabalha com questões sociais, a questão da criança também é a nossa preocupação. Hoje temos como apresentadora, a honra ter aqui a diretora do Instituto Nacional da Criança, que é a doutora Ruth Mexige. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença da doutora Ruth e dizer que seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada. Por favor. Isso fica aqui. Começo logo com o slide, ou faço uma breve apresentação? Eu quero apenas corrigir que não sou doutora. Ah, ok. Eu estava mesmo. Não, estava pesada, que a minha língua estava mesmo pesada, mas obrigada. Mas para vosso conhecimento, se assim for necessário, eu fiz zootecnia, sou técnica de agricultura, doutora pecuária, fiz o meu curso médio na Anahuila e depois fui fazer o superior de zootecnia na União Soviética, a antiga União Soviética, Moscou, Rússia. E fiz, e portanto, em título sou engenheira, mas eu não gosto muito de títulos também. Então, podemos ficar à vontade, não há qualquer problema. Estamos desde 2009 no INAC, abril, e até hoje estamos a cumprir a nossa missão. Bom, vamos iniciar falando mesmo do INAC. INAC, Instituto Nacional da Criança. Criança para todo o país, todo o território, a nossa Constituição é dos 0 aos 18 anos de idade. Enquanto não tiver 18 anos, é criança, é menor de idade. Como é que o Estado iniciou esse processo? Eu costumo dizer que, mesmo na altura da guerra, já os nossos dirigentes pensavam na nossa criança. Porque a própria guerra, a própria libertação nacional, enfim, a luta da libertação, foi pensando também no futuro da criança angolana. E em 1984 foi criada então a Comissão Nacional da Infância, através da resolução que está aí escrita, que tinha como objetivo dinamizar, executar e controlar as atribuições fundamentais do governo do domínio da infância. Quer dizer, num processo do partido único. Passaram por essas comissões presidentes, como Lúcio Lara, Rodegil. Depois houve um período de preparação para a constituição do INAC. Então foi em 1991 criado o Instituto Nacional da Criança. Essa comissão foi na altura coordenada pela atual Secretária de Estado para Assistência Social, a doutora Maria da Luz Magalhães. E passaram pelo INAC antes de mim, antes da Ruth, portanto, o atual Ministro do Desporto, Moçás Manduma, depois foi Ângela Bragança, depois a doutora Frazina Maiato. Portanto, até o momento, até 2010, tinha apenas a finalidade de fazer a investigação científica, tendo em vista o desenvolvimento de melhoria da condição social da criança. Tendo em conta os vários contextos, também em 2010 houve uma adequação do próprio estatuto. Então já foi aprovado um decreto conjunto, Ministério da Assistência e Reinserção Social e Ministério da Administração, atual Trabalho e Segurança Social, e mudou-se um pouquinho a formulação da atribuição. Então, até o momento, o estatuto vigente tem como atribuição garantir a nível nacional a execução das políticas do governo no domínio da advocacia, investigação e proteção social da criança. No entanto, hoje, que vos falo, já tivemos a aprovação do novo estatuto, onde nós reformulamos a atribuição, porque nós não somos órgão de proteção social. Não, proteção social fazem outros organismos, outras instituições, como por exemplo, quer seja o Ministério do Trabalho e Segurança Social, no âmbito do pessoal que trabalha, funcionário público, e também tem outra componente da Lei 7, que é a responsabilidade do Ministério da Assistência e Reinserção Social, no tocante às famílias e pessoas com vulnerabilidade ou necessidades de apoio. Então, a grosso modo, nós temos a missão de garantir a nível nacional a execução das políticas do Executivo no domínio da advocacia, investigação e proteção dos direitos da criança, bem como trabalhar para que os 11 compromissos assumidos pelo Estado e sociedade civil e órgãos das Nações Unidas sejam materializados com vista a proporcionar à mesma criança, portanto, uma infância feliz e segura. Conhecem todos os 11 compromissos? Já ouviram falar dos 11 compromissos para a criança? Mais ou menos. O jovem tem, quantos anos tem o jovem? Eu. 19. Mas já fomos criados ou foram adotados, assumidos, desde 2007. Significa dizer que, por vezes, andamos um pouco distraídos, permitam-me ter. Será? Talvez não. Ou então estão sendo pouco divulgados, e aí então nem todos nós somos capazes de nos aperceber dessa daquela mudança. Portanto, a culpa também não é sua, porque nós estamos a divulgar poucos 11 compromissos. Qual é a nossa visão? Queremos nós, INACO, tornar-nos uma instituição reconhecida pela sociedade angolana como defensor dos direitos da criança e influenciar, e sublinho, influenciar programas e políticas visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança em todo o território nacional. Quando falamos aí em influenciar, é que todos os órgãos, instituições que trabalham com e para a criança, que têm responsabilidade direta ou indireta, deveriam, devem, partilhar os seus projetos e programas desde que haja componente de prestação de serviço a menores, à criança. Não falo só da saúde, não falo só da educação, não. Falo da construção, por que não? Porque a construção também implica infraestruturas de lazer para a criança. É o caso, por exemplo, da que acontece a construção das centralidades. Nem todas têm o espaço de recreação para a criança. A Quilamba tem, mas a do Cacuaco e a do Zango não têm. Precisamos de também dar a nossa opinião relativamente a como é que e qual é a população infantil desta determinada região, desta determinada comunidade, para se construir as infraestruturas em conformidade com a população que vive nessa comunidade. Quando falamos de influência, também podemos, portanto, opinar, recomendar que no quadro da violação dos direitos da criança, o setor X e X, especificamente, adotem este ou aquele mecanismo, esta ou aquela lei, se crie este ou aquele procedimento jurídico-legal. Temos essa capacidade também. Mas, entretanto, a nossa capacidade tem, neste momento, digamos, limites, porque não temos o número de quadros suficientes. Não temos a representação de igual uniforme em todo o território nacional. Há serviços que temos 10, 15, outros temos 5, outros temos 3. Recorremos também a parcerias com o Ministério da Educação, quer dizer, pago os professores, e os professores trabalham ao serviço do INAC. Queremos continuar a promover, porque é mais fácil recorrer à educação ou ao Ministério da Família, por exemplo, dar-nos quadro. Esses quadros são pagos pelos setores. Nós apenas servimos como, digamos, apoiamos tecnicamente, formamos esses mesmos técnicos. E por que razão? Porque não temos capacidade financeira para ter o número técnico que precisamos, e especialistas, tanto áreas de intervenção como juristas, psicólogos, etc., para colocá-los em todo o território nacional, em todas as províncias. Podemos prosseguir? Este é o quadro jurídico atual. Temos um gabinete de apoio ao diretor-geral, com as secções, como estão descritas. Temos o Departamento de Administração e Serviços Gerais, temos o Departamento de Estudo e Investigação, o Departamento de Proteção à Criança. Com a mudança que eu já fiz referência, não vamos ter secções, mas vamos ter 8 departamentos. Além dos que estão aqui descritos, mas com retificação ao Departamento de Proteção, que decidimos que era melhor nominar Departamento de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança, teremos também o Departamento de Informação e Sensibilização, teremos o Departamento de Assessoria e Monitoria, teremos o Departamento de Recolha e Tratamento de Dados, mais um, Estudo de Investigação e Gestão, que não me recordo neste momento. De Recursos Humanos. Recursos Humanos agora vai passar a ser um departamento. Portanto, esse é um paradigma que o próprio Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, adotou para os institutos públicos da área social. Nós pertencemos à área social. Há os administrativos, há os produtivos e há os económicos. Mas nós pertencemos, como instituto, somos caracterizados como um instituto da área social. Não teremos secções a nível central, mas teremos sim secções a nível das províncias, que terão apenas duas secções. O estudo de investigação e proteção das crianças vão ficar englobadas numa só secção. E também teremos a secção de administração e serviços gerais, que tratará de recursos humanos, formação, etc, etc, etc. Vamos prosseguir. Temos 8 serviços. Já temos, na verdade, representantes em cerca de 6 a 8 municípios, sobretudo na província de Luanda, província de Benguela. A finalidade deste serviço é assegurar, a nível da província, a implementação e acompanhamento das orientações e programas de proteção e investigação no âmbito nacional e provincial ligados ao bem-estar da criança. Podemos prosseguir? Portanto, este é mais ou menos um esquema daquilo que são os principais assuntos que nós tratamos. Prevenção, quando falamos em prevenção, é prevenção, prevenir tudo, né? Desde a violação de um direito, desde contribuir para a prevenção, para que não aconteçam casos de violência contra a criança a vários níveis, quer a nível da instituição, comunidade, família. Há uma componente importante que é efetivamente o combate à violência contra a criança nos mais variados níveis também. E naturalmente há uma relação estreita entre as duas que estão já adiantadas, que servem de motivo para que se efetuem estudos de investigação que podem ser realizados, nesse momento estão a ser realizados, por exemplo, a nível da província do Namibe. Estamos a fazer o trabalho infantil com o apoio dos estudantes do ICRA e também com o Instituto Nacional de Estatística. Como sabem, o Instituto Nacional de Estatística publicitou em 2011 o IBEP, no qual também um dos indicadores foi trabalho infantil. Mas também temos outras situações que também nos preocupam, é exatamente a participação da criança, ações nesta vertente, as parcerias público-privadas, a educação e mobilização da comunidade, da população, enfim, e as comemorações das efemérides, que nós achamos que também seria um momento para aproveitarmos e passar a mensagem de sensibilização, não só nas efemérides de junho, mas olhando para as várias efemérides que direto ou indiretamente estão ligadas à criança, nos vários meses, podemos interagir com os setores específicos e então passar a nossa mensagem. Mas ainda aí consideramos que o reforço da capacidade institucional, formação de quadros, capacitação dos quadros, digamos, o reforço da parceria institucional no nível de profissionais como juristas e psicólogos que têm feito estágio na nossa instituição tem de facto servido também de base para que possamos tornar o nosso trabalho nas várias áreas consistente e, digamos, dar uma certa celeridade e aumentar um pouquinho mais a capacidade de resposta da instituição enquanto advogado da criança. Podemos prosseguir? O que é que temos em termos de programas e projetos? Sabemos que desde que, depois das eleições, o Estado adotou o Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós já estamos inscritos no Plano Nacional de Desenvolvimento como um grande programa de proteção e promoção dos direitos, perdão, não são humanos, mas são direitos da criança. No meu lado esquerdo, certo? Estão os programas que estão inscritos mesmo lá como objetivos e até foram orçamentados também. A implementação do SOS Criança a nível nacional, que estará na nossa sede, já foi adiantado um certo valor para aquisição dos equipamentos, mas estamos a trabalhar com o UNICEF para termos um piloto no município de Viana. No entanto, esse processo já decorre desde 2009, sim. Foi apresentado num dos fóruns e recebemos aí contribuições e em função do que foi orientado por mais alto mandatário da nação, estamos a implementar o SOS, ou estamos a criar condições para. Acreditamos nós e estamos a trabalhar nesse sentido que este ano possamos ter de facto já a linha onde o jovem quiser telefonar ou a criança lá de casa, se o papá tiver a portar-se mal, pode ligar e a gente acionar os mecanismos com os outros intervenientes. Porque o SOS, o seu funcionamento não depende só do INAC. Depende de outras áreas de intervenção, como o posto médico, o centro de acolhimento, ou o registro de nascimento, no caso que tivemos notícia que a criança não está registada ou está fora do sistema escolar, também podemos interagir no âmbito do SOS. Foi violentada, maltratada, foi atropelada, para pá, temos que agir de formas que todos os setores que dão resposta possam estar ligados com uma rede, e essa rede ser, digamos, alimentada e termos fontes focais, etc, etc, etc. Também há outro grande projeto, que é a instalação do Observatório Nacional, Neste momento já temos uma base de dados que decidimos nominar como gestor de casos, para gestão de casos. Os casos, digamos que vão ser denunciados no SOS, ou neste momento já estão sendo trabalhados, porque já temos uma forma arcaica de fazer SOS, digamos assim, sem grandes instrumentos informatizados, só com o telefone, só com registro por ficha, etc. Recebemos, portanto, registramos os processos, abrimos um processo, uma ficha, encaminhamos, se o caso exigir encaminhamento para a sala de família, para o julgado de menores, para a DNIC de PIC, para a justiça, para a família, para a educação ou saúde, em função da natureza do caso. E temos já alguns contactos feitos nesse sentido. Portanto, alguns casos vão ter que transitar para a base de dados. E essa base de dados e o observatório vão nos dar uma visão. Qual é a tendência? Quais são os estudos que devem ser realizados? Em que região têm que ser realizados? Quais são os parceiros que vamos solicitar a intervenção para a solução ou para a elaboração deste estudo específico? O observatório tem essa missão. É como se fosse um binóculo ali, estar ali, tudo. O que é que se passa no Cazenga, o que é que se passa na Viana, quais são as tendências, se há delinquência, se não há, para papá, porque essas famílias estão... O observatório é mais ou menos isto. E outras coisas mais. Mas também temos os programas complementares, não é? Sensibilização e divulgação, que essa componente é um forte da instituição, todo o ano. A missão principal é promovermos palestras em várias instituições. Agora temos um foco principal que é dirigido às polícias e aos nossos militares. Também às escolas. E temos o trabalho infantil, o estudo sobre trabalho infantil na província do Namib. E temos também a capacitação e formação das redes, dos membros das redes de proteção à criança. Portanto, são parte do trabalho que, sobretudo, o INAC faz no seu dia-a-dia. Não estamos satisfeitos, porque também se sentimos satisfeitos vamos parar. E precisamos de continuar a encontrar formas de cada vez mais estreitar as parcerias, sobretudo a nível das instituições mesmo do Estado, e também naturalmente com os parceiros sociais. Mas vamos no próximo slide ver então quais são os grandes parceiros que o Instituto tem. Departamentos ministeriais, as redes de proteção e promoção dos direitos da criança. O que são estas redes? São redes, são um conjunto de pessoas que se juntam, não é? Numa determinada comunidade, para resolver, para estarem atentos, para acompanhar a dinâmica da vida da criança. Uma das circunstâncias, já desde a formação de 2006-2005, que cerca de 70% a 80% dos casos de violação de violência, muitas vezes são resolvidos exatamente pelas redes. Porque nem sempre está a polícia para agir, nem sempre está o julgado de menores, nem sempre está o jurista, nem sempre está o psicólogo, mas está o membro da rede. E uma inovação que a rede do Zaire fez é incluir famílias, grupo de famílias na rede, pai e mãe, e também incluir crianças. Quer dizer, quando há um assunto na comunidade, esse assunto é levado até o responsável da rede e explica-se aí o que é, o que não é. A própria rede com as autoridades tradicionais criam medidas de sancionamento, não é? E vão resolvendo essas questões. Quando ultrapassam a competência desta rede, tramita o processo para a direção provincial. Se a província também não consegue, tramita para a nacional. Mas a semelhança que fazemos a nível nacional, dessa interligação com os setores, também é a nível da província, é a nível do município também. E nas redes também há participantes, ou seja, representantes das autoridades administrativas locais. Há. Uma coisa é eu trabalhar na instituição, outra coisa é eu pertencer à rede. Porque na rede eu vou levar, enquanto INAC, também as informações do que são as políticas, são os mecanismos, quais são as leis, que inovação há. Mas, enquanto isso, também vou receber da rede as informações sobre a situação da criança no determinado local. Então, quantas mais redes haver na sociedade, na comunidade, na aldeia, melhor. Melhor. Exatamente porquê? Porque significa dizer que a criança será mais vigiada. A situação da criança será mais controlada nessa perspectiva que nós promovemos e nós, digamos, temos acompanhado a formação das redes a nível das províncias. Por outro lado, também há uma outra componente importante, que é os núcleos de proteção da criança nas escolas. O exemplo do CUNEN, o exemplo do AMBO, está a dar frutos bastante, digamos, impactantes. E porquê? Porque é a própria criança que está na rede, no núcleo de proteção. A criança que leva o que aprende para a comunidade, para a família, naturalmente, A criança está contribuindo para mobilização, sensibilização, educação e mudança de comportamento do próprio adulto. Estamos a dizer, a violação e violência da criança, a violação e violência contra a criança é perpetrada sobretudo por adultos. Quando uma criança foi, digamos, foi no decorrer do seu nascimento, crescimento, mal orientada, a tendência é também herdar alguns vícios, alguns maus comportamentos do adulto. Mas esse adulto também foi criança, é um ciclo, porque também ele não foi orientado, e esse adulto não pode dar aquilo que não teve. Então, há toda uma série de trabalhar no comportamento e na atitude do adulto. Também temos, naturalmente, parceiros das instituições académicas, religiosas, bancárias, organizações internacionais, nacionais, empresas públicas e privadas. Mas o principal parceiro no meio disso tudo é a família. Porque é a família que cabe o principal papel de cuidar de uma criança. Daí a nossa atenção, e nós temos advogado de que, se nós temos famílias com capacidade de potencializá-las, desde as mais e a menos, porque os problemas não estão só nas famílias pobres, também estão nas famílias abastadas. A violação não se registra só nas famílias pobres. Muitas vezes as pessoas tentam passar a mensagem de que é no meio rural onde há mais violência. Não é no meio rural. É mesmo nas grandes cidades onde se registram maior casos de violência. É em famílias também que têm posses que se registram também maiores casos de violação dos direitos de uma criança. Porque às vezes as pessoas agarram-se ao material para justificar as suas debilidades ou a violação do direito de uma criança. E ela, enquanto sujeito de direitos, enquanto membro de uma sociedade, também tem os mesmos direitos que qualquer pessoa, porque é apenas uma pessoa em crescimento, mas é uma pessoa normal, é um cidadão como qualquer um. A criança é um cidadão como qualquer um. Então precisa de ser respeitado, precisam ser respeitados os seus direitos e realizados efetivamente para que ela possa crescer num ambiente saudável e poder contribuir então para a nossa sociedade ou na nossa sociedade. Portanto, meus caros, o que eu pude sobrinar, o que eu pude preparar para trazer-vos. Qualquer questão que queiram colocar-nos, estamos à vossa inteira disposição. Ok. Obrigada, Ruth. Sim, faz favor. Ok. Acho que deve haver algumas questões. Deixa-me buscar então o meu caderno. Mas eu queria adiantar, porque geralmente sei ficar a ministrar, não estou mesmo com uma professora mesmo aí. A ministrar, nunca tenho muito tempo para perguntar. A Ruta falou nos 11 compromissos da criança e na questão que muitas vezes pode não ser muito bem estar divulgado, né, como gostaria que tivesse, mas esses 11 compromissos é um pouco mundial, né, porque foi ratificado, não, que... foi publicado pela Unicef. Como é que preferem? Respondo uma por uma ou... Não, eu ainda não terminei, mas era só para perguntar. Isso foi proclamado pela Unicef ou não? É isso que eu quero perceber primeiro. Depois, dos 11 compromissos da criança, acho que mais do que a divulgação, acho que é também a questão de tornar executível, né? Até que ponto esses 11 compromissos a nível da Angola estão a ser implementados? Essa é a minha questão. E se há alguma forma de medir isso também? Ok. O IBEP mostrou um pouco, mas o IBEP é um pouco questionável às vezes. Mas essa é a minha primeira pergunta, entre as outras. O que é que vocês preferem? Que eu responda uma por uma ou já mais perguntas? Acho que melhor responder uma por uma. Falando dos 11 compromissos, realmente não nos referimos muito aos 11 compromissos. Na verdade, o Conselho Nacional da Criança, criado em 2007, e o país em si, o Executivo, adotou os 11 compromissos como uma forma de realizar, materializar os direitos da criança. Se não, vejamos. Tem um compromisso número 1, conhecem? Qual é? Não decoro, mas eu tenho esperança de vida ao nascer. Estamos a falar de saúde. Estamos a falar de saneamento básico. Estamos a falar de prestação de serviço na maternidade. Atendimento e assistência à mãe grávida. Certo? Yeah. Estamos a falar do direito à vida. Direito à saúde. São mesmo as questões que nós estamos a colocar, a executividade desse... Vamos chegar a ter. Yeah. Eu só apenas agora vou passar uma pincelada por todos os compromissos. Okay. O número 2 é a segurança alimentar e nutricional. Também estamos a falar da alimentação. Estamos a falar de produção agrícola. Estamos a falar da capacidade das famílias terem o alimento. Estamos a falar de uma dieta equilibrada. Estamos a falar dos casos de má nutrição. Estamos a falar tudo que relaciona-se à alimentação. Ou os setores que trabalham para garantir essa segurança alimentar. Registro de nascimento, estamos a falar do registro. Educação primária, educação da primeira infância, estamos a falar de educação pré-escolar. Aí implica a existência de jardins e creches, etc, etc. Estes quatro compromissos que fiz leitura pertencem ao grupo de crianças de 0 aos 5 anos de idade. Porque para facilitar, tendo em conta a especificidade e tendo em conta que as necessidades das faixas etárias diferem, também o Conselho Nacional da Criança decidiu agrupar os compromissos por grupo. Grupos dos 0 aos 5, grupo dos 6 aos 18, etc, etc. O seguir é exatamente dos 6 aos 18 anos. Educação primária e formação profissional é o quinto compromisso. Justiça juvenil é o sexto compromisso, que fazem parte então do grupo de crianças de 6. Sexto é justiça juvenil. Aí já entram outros integrantes. Por exemplo, o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, o Ministério da Assistência e Reinserção Social, o MAT também, Administração, Justiça, Interior, Assistência Social. Outro grupo de compromissos pertencem ao grande grupo de todas as crianças dos 0 aos 18 anos, nomeadamente o compromisso número 7, prevenção, tratamento, apoio e redução do impacto da HIV-Sida nas famílias e crianças. O oitavo compromisso, que é já da responsabilidade do INAC, prevenção e combate à violência contra a criança. O nono compromisso, proteção social e competências familiares. Aí entra naturalmente a assistência, o MAPTES e a família e promoção da mulher. O último grupo de compromissos pertence ao grande grupo que permitirá, então, assim, garantir as conquistas, a sustentabilidade das conquistas a favor das crianças. São os dinheiros, os projetos, planificações. Está o compromisso número 10, que é a criança e a comunicação social, a cultura e o desporto. O compromisso número 11, a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado. Portanto, cada um desses compromissos tem um dono, tem um responsável. O INAC é do oitavo, a saúde é do primeiro, a agricultura é do segundo, o registro de nascimento é responsabilidade do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, educação primária, dupla coordenação, que é assistência e o Ministério da Educação. O quinto compromisso também tem dupla coordenação, Ministério da Educação e o MAPTES, da conformação profissional. As suas amigas já fiz referência. O sétimo compromisso é saúde, família, assistência. O oitavo, além do INAC, está o interior, está o MINARS, está a justiça. O nono compromisso já fiz referência também. O décimo compromisso, comunicação social naturalmente, Ministério da Cultura e o Desporto. O 11º compromisso está finanças e planeamento e o MAT, obviamente. Portanto, como é que podemos medir, que mecanismos existem para medir a execução desses compromissos? Em primeiro lugar, cada um desses setores tem nos seus planos de ação ações que concorrem para cumprimento desses compromissos. Vamos realizar o próximo ano o 7º fórum, já estamos em 6 fora da criança, onde os setores avaliam, as crianças avaliam o que é que os mais velhos fizeram, através de encontros municipais, provinciais e nacional. Foi criado um espaço, denominado Espaço Voz da Criança, onde a criança faz avaliação crítica da situação e recomenda o executivo, o que é que temos que fazer a criança. Cada setor também apresenta trimestralmente relatórios, que depois conclui, faz-se um relatório anual de execução, além do plano atualmente de atividade, que esse plano tem que estar dentro daquilo que está já consta do Plano Nacional de Desenvolvimento. Como é que medimos? Também através desses fóruns e também através dos planos ou dos relatórios mesmo dos próprios ministérios que coordenam essas ações. Portanto, os compromissos foram assumidos, não é como, digamos, alguém do exterior veio dizer agora que tem que fazer isso, não, pelo contrário, juntamos a Convenção, a Carta Africana para os Direitos e Bem-Estar da Criança, os vários instrumentos jurídico-legais já existentes nacionais e decidimos que seria conveniente criarmos uns compromissos para efetivamente vermos os direitos da criança realizados. A responsabilidade da família está, é uma mescla, uma vez que todos esses compromissos também afetam a família. A família tem que dar o apoio, a família tem que participar. Por exemplo, como é que nós medimos a participação da família? Se uma mãe grávida, sabe-se que está grávida, consciente que está grávida, tem um ser, tem que fazer o quê? Além do, da saúde prover os serviços, o acesso aos serviços, ela tem que ir até a consulta, cumprir com a medicação, alimentar-se bem, cuidar da gravidez, para ter um filho saudável. Mas se essa mãe não fizer isso, está a violar e não está a contribuir para o cumprimento do compromisso número 1. Se o pai não registra um filho, está a violar e não está a cumprir o direito a um nome. Mas também se o Ministério da Justiça não colocar serviços de registro, também está a cair no incumprimento. Então há responsabilidades partilhadas, quer seja pelo Estado, quer seja pelas famílias. Mas como o Estado é um servidor público, a responsabilidade primária do Estado é uma responsabilidade social, cabe de facto uma fatia muito grande no Estado em criar serviços, monitorizar esses serviços, fiscalizar a execução desses serviços. Mas aí ainda temos algumas lacunas, reconhecemos nós que ainda temos muitos desafios, mas precisamos de todos para que possamos corrigir, irmos corrigindo as eventuais situações que têm surgido, que colocam ainda em risco ou não a situação da criança. O que mais fez referência em relação à sua questão? Muito claro. E no dia a dia, aquilo que vê? Não, ainda temos muito trabalho. Sente? Temos muito trabalho, os recursos são poucos. Não falo só dos recursos financeiros, mas falo dos recursos humanos também. Falo a todos os níveis e em todas as áreas. Se faltam-nos técnicos para o registro, faltam-nos técnicos da saúde, faltam-nos professores de qualidade, precisamos trabalhar na qualidade dos professores, na reformulação de alguns programas educativos. Precisamos de expandir mais a educação pré-escolar, porque é a base, efetivamente, já está provado isso. Precisamos de criar mecanismos para atividades extraescolares para as crianças. Portanto, o Executivo, nos seus respectivos setores, e nós temos estado a trabalhar com esses setores, temos consciência de que ainda há muito trabalho para se fazer, a nível mesmo de infraestruturas, a nível de políticas, a nível de mecanismos para a mudança de comportamento, a nível de participação da criança. Precisamos ter ainda mais ativa e mais, digamos, divulgar mais a participação da criança. A nível de quê mais? A nível de, sobretudo, eu toco a família, porque a família mesmo é a peça importante. Se a família estiver bem, pois, as crianças também estão bem. Que tipo então, de família nós temos hoje socialmente falando? Com todas as influências que não. É muito diversificado. Muito diversificado. As famílias chefiadas por mulheres, há famílias mais solteiras, há famílias chefiadas por crianças menores, há famílias muito pobres, há famílias chefiadas por mais velhos, doentes, enfim, temos realmente ainda alguns problemas. Mas acredito que, olhando para a dinâmica e olhando por este instrumento que foi ontem apresentado no Conselho de Ministros, que é a política de assistência, sendo aprovada, vamos poder, digamos, contribuir no equilíbrio na melhoria da qualidade de vida das famílias. Mas, por um lado, se o Estado faz um esforço, cabe às famílias também assumir melhor a sua responsabilidade. Em que sentido? Se, por exemplo, um homem sabe que só tem duas mãos, duas pernas, não é? Se decidir que só tem uma família e cuidar desta família bem, não vamos ter problemas. Mas se o homem decidir ter muitos filhos, desculpe, não vai educar ninguém e vai contribuir para termos muito mais crianças na rua, crianças com comportamento de risco, e claro, uma criança que já é criada, cuidada de uma forma violenta, tende a reproduzir a violência. Então não estaremos a contribuir para a prevenção nem ao combate à violência contra a criança. É uma questão também de atitude, de comportamento. Se essa mãe que sabe que tem um filho, mas tem que beber, tem que perder noites para prejudicar o filho, tem que abandonar as crianças porque tem que fazer, acha que tem que viver a vida, também está a contribuir para a violação do direito da criança, está a contribuir para a criação de um menor, de um futuro adulto frustrado. Então nós temos que analisar com a devida profundidade essa situação. É mais fácil atirar pedras para cima de uma instituição, do Estado, quando nós próprios também não estamos a contribuir. Outro aspecto também que me preocupa, por exemplo, é a questão do saneamento básico. A maior parte do lixo que se faz não é feito por crianças, é feito por adultos. Quem é que limpa? Alguns adultos ainda têm, de facto, a sensibilidade, se assim posso chamar, de dizer que estão a dar trabalho para outras pessoas. Não, não estão a dar trabalho para outras pessoas. Pelo contrário. Estão a contribuir para o aumento das doenças. Estão a contribuir para que uma criança fique meses e meses sem ter atendimento, porque esse trabalhador de limpeza vai ficar doente, não é? Porque depois os filhos vão ficar sem atendimento do pai, sem atendimento da mãe, porque alguém decidiu sujar onde não devia sujar, por exemplo. E não podemos só dizer que no Estado não meteu contentor. Não. Também o Estado não disse. Para nós atirarmos as garrafas depois de estarmos a conduzir com os nossos carros. Atirar para a rua, não é? Com perigo de uma criança passar por cima de um carro. Desculpe. Qual a questão que devemos analisá-las com a devida profundidade para que possamos todos, todos, famílias, instituições, Estado, contribuirmos efetivamente para melhorar a situação da criança no país? Não? Os futuros pais estão aqui. Pais. Está muito bom, pai. O Estado só pode não estar muito na maternidade. Ok, pergunta isso, faz favor. Ah, olha, desculpa, eu posso dar prioridade a ti se vai querer sair já daqui a bocado? Não, eu vou ficar até o fim. Vai ficar até o fim, agora é ótimo. Começa a experimentar. Primeiramente, estou a gostar muito da forma como a professora Angela está a apresentar, não é? E isso mostra que realmente o governo está preocupado com o problema da criança, muito bom. E há algumas questões que eu acho que são problemas internacionais. E eu acho que Angola não foi da regra. Que, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho esforçado infantil, e ainda Angola registra-se muita criança na rua, a viver ali sem nenhuma atenção. Há crianças a pedirem a esmola. E eu já vi alguns estudos que muitas dessas crianças estão nas ruas a pedir a esmola, não estão ali por vontade própria, mas passa-se, é mais fruto de uma rede de mais velhos que pegam essas crianças e colocam em pontos estratégicos da cidade para poderem pedir dinheiro, e esses mais velhos ficam muito distantes, né? E pelo que a professora está a mostrar aqui é que o governo está preocupado e está, né, a formar áreas para assim combater esses males. Mas eu também acho que uma coisa que me preocupa mais é a implementação. Porque muitas vezes nós temos as ideias, escrevemos, fazemos tudo, mas acabamos por falhar na implementação e no policiamento das próprias regras ou das próprias leis que nós próprios fazemos. Por exemplo, a doutora fez referência das redes de proteção e promoção dos direitos da criança. E, né, há muitas outras perguntas. E a doutora também disse que o problema passa-se nas famílias e tudo mais. Eu acho que todos esses problemas que a doutora citou, né, são fruto da má educação social. Porque quando uma sociedade está mal educada, todos os outros pontos dessa mesma sociedade vai sofrer. Mas eu não vou chegar muito ali. Eu queria saber, não é, se a INAC ou INAC tem essas redes de proteção e promoção das crianças em todos os municípios, e como é que o INAC tem a certeza que os senhores responsáveis por isso estão realmente a trabalhar e que as coisas estão a ocorrer conforme a lei prevê. Ok, são questões muito interessantes que colocou. Portanto, vamos iniciar as redes de proteção. As redes de proteção foram exatamente criadas como um braço longo do INAC. Como nós não temos número suficiente de técnicos, de pessoal, então, após a situação, lembra-se daquele grande escândalo de 2003? Na verdade, não começou em 2003, começou antes de 2003. Quando as crianças eram acusadas de práticas de feitiçaria. Continuou. Mas não é aquele número de crianças, não. Mas ainda há. Havendo uma, já há problemas. Entretanto, viu-se na província do Zaire que se não trabalhássemos com as famílias, sensibilizá-las, para elas serem defensoras, até os curandeiros, quimbandeiros, não iríamos alcançar os objetivos. Porque eram seitas que vinham, sobretudo do exterior, e que influenciavam as famílias de que toda desgraça era porque o filho veio, o filho ficou doente, mas menos isso é senso. Ou seja, não tinham em atenção que a má alimentação provoca terríveis desarranjos e descontroles de tudo, desde a saúde, psicológicos, mau comportamento, isso. A má alimentação. Então as crianças que vinham com esses problemas sérios de doenças afetadas pela má alimentação, e algumas tinham doenças crónicas, eram já as terceiras da família. Bom, as redes foram formadas aí. Quando se formou essas redes no Zaire? Começou-se a estudar a situação de como é que elas podem ter uma certa autonomia ou autoridade para agir em defesa dos direitos da criança. Então, essa experiência do Zaire foi multiplicada em todas as províncias. Logo a seguir, na verdade, começou com a Huila, assim, mais ou menos, de uma forma assim, muito leve, e teve um crescimento no Zaire. No entanto, hoje já temos redes provinciais e a maior parte dos municípios, faltam se calhar 12 ou 3, a nível nacional, já temos as redes. Mas agora, como vamos acompanhar? Esse é um outro calcanhar daqueles que nós temos. Porque a rede por si só não precisa de dinheiro para não viciar, de controlar. É responsável de cada um dos membros da família, proteger os seus filhos. Então não posso passar a mensagem de que a mãe para proteger tem que ter dinheiro para proteger o seu próprio filho. Vejam bem o sentido da coisa. Mas temos que ter condições de dar uma esferográfica, uma motorizada para deslocação, um envelope, um papel ou um telefone, porque lá no município ela vai precisar de contactar com alguém da província. Há aqui uma emergência, vai precisar de telefonar para uma ambulância ou para um hospital, por exemplo. Então temos que ter essas condições mínimas criadas para que essa rede possa funcionar. Aí também é o nosso problema, porque o apoio que damos ainda não é o que devia ser dado, uma vez que não temos, estamos condicionados também ao orçamento que temos. Portanto, as redes funcionam já, mas tem sido para nós um grande apoio, para nós INAC. Os núcleos de proteção também agora estão-se a figurar-se como um mecanismo muito, muito eficiente para sensibilizarmos as famílias, os professores, os adultos da comunidade. O jovem falou também da dificuldade de implementação. Eu costumo dizer sempre, nós, enquanto homens cidadãos deste país, nós é que elaboramos as leis, nós é que temos que cumpri-las. Como também nós elaboramos, nós é que fazemos as leis, mas também nós é que violamos as próprias leis. Tudo volta à volta de um comportamento, atitude da pessoa, do adulto, do profissional. Se um médico se comportar mal, e já as crianças que fizeram queixa ao INAC sobre isso, na do hospital, foram mal atendidas. Tivemos queixa de crianças que ficaram muito tempo com as mães no colo, crianças pequenas, porque não estavam à espera de uma vacina, do vacinador, sem nenhuma explicação. Isso é violação do direito da criança. Com os resultados negativos que advêm disso. Uma mãe que saiu às 5 de casa e sair do hospital às 12 horas. É muito, muito. A culpa é de quem? Que mecanismos temos para acelerar o processo de vacinação, por exemplo? A CELA exige e diz que a criança é prioridade. Quando se fala em criança, prioridade. Quando o documento chega, ou a situação da criança chega numa mesa, tem que ser a prioridade. Nos órgãos judiciais, não judiciais, não importa, administrativos, a criança é prioridade. Desculpa se eu me cortar-lhe o pensamento. Quais têm sido as ações, principalmente daqueles que violam os seus compromissos da criança? O que eu notei no último compromisso da criança, acho que era o compromisso número 11, que fala sobre a criança no orçamento geral do Estado. Sim. No meu ponto de vista, o Estado também viola, porque se a criança está no orçamento geral do Estado, por que é que a instituição que tutela a criança vem cá e dizer, não temos orçamento para fazer aqui, não temos orçamento para apoiar, pelo menos, as redes que trabalham nas comunidades, no sentido de influenciar as famílias. Com isso eu queria saber... Eu não disse que não temos orçamento, o orçamento é ilimitado. É limitado. É como que, perceba bem a situação. O Estado tem muitas respostas a dar. Mesmo sendo a criança a prioridade, mas essa prioridade tem que ser repartida também por vários setores. E o dinheiro da criança não pode ser visto só o dinheiro que é recepcionado pelo INAC. Não. Não, não. Não tem que ser visto assim. Aqui algum economista? Não. Mas alguém que entende de economia? Ok. Mas é nós, devemos ficar todos versáteis, não temos hipótese. Sim, sem dúvida. Tem que ser mesmo, noutra, noutra, não teríamos outra sobrevivido. Via. Portanto, a saúde, a educação, a agricultura, a segurança, até mesmo a construção civil, o Ministério da Construção, a componente de criação de novos fogos, criação de novas casas, melhorar a habitabilidade das populações, contribuir para o bem-estar da criança. Claro, se formos a ver quais são os setores que mais gastam para a criança, educação e saúde, logo os primários. Mas tem agricultura porque alimentação, para garantir a segurança alimentar de uma criança, tem que haver alimentos. E esse valor não é medido. Quando se fala da criança, não é medido, mas devia ser medido também como uma componente que contribui. O que temos que fazer, sim, já se chegou a essa conclusão, é dentro daquilo que é a competência do Conselho Nacional de Crianças, ou nossa, por exemplo, INAC, como órgão de advocacia, trabalhamos com os economistas e vemos quanto custa uma criança. E o que é que o Orçamento Geral do Estado dá efetivamente para uma criança? Esse é um processo que já está na mesa. Acredito que pode demorar mais um, dois anos, mas vamos fazer. Começou-se agora o processo de saber quanto custa uma criança na educação, na escola. Quanto custa uma criança em Angola? Mas importante, vamos chegar. Mas temos que ver as áreas. Não misturamos todas as coisas de uma só vez. Vamos ver quais. Porque se medirmos quanto custa a educação, também a educação, na verdade, tem uma componente também ligada à saúde, à merenda escolar, à bata, ao transporte, etc, etc. Mas se começamos já a ver a partir daí, vai ser mais fácil depois termos uma visão geral quanto custa cuidar de uma criança em Angola. Se calhar até esse só quanto custa iria facilitar, iria colocar na cabecinha de muitos papais e mamães e fazer planeamento familiar. Não, isso dá um estudo interessante para estudantes. Não, já começou a fazer-se um estudo quanto custa uma criança na escola. Agora queremos quanto custa uma criança para ser assistida. Quanto custa a mãe fazer o coisa para cuidar bem do feto? Quanto custa? Certamente, sem falar de números. É bom falar de números. Gostava de perceber mais ou menos quais têm sido as sanções. É, certo, vamos chegar até aí. Mas há uma pergunta, não sei se eu completei a sua resposta. Da questão de não implementação. Tem muito a ver também com o comportamento do profissional, o comportamento do pai, o comportamento das instituições. Tem muito a ver também com isso. Porque as leis são muito boas, nós temos muito boas políticas, mas ainda precisamos trabalhar na implementação e na fiscalização. Disse muito bem. Na fiscalização, e temos que apertar mesmo o cerco. Agora, outra questão é exatamente na divulgação das penalizações, das infrações, das punições que advêm de uma violação ou de um caso de violência contra a criança. Temos que publicitar mais. Temos que. Era uma forma de desencorajar. Por outro lado, umas têm que ser tornadas mais fortes, como por exemplo abuso sexual intrafamiliar. E abuso sexual resiste mais no seio da família. Não é o vizinho que vem. Quer dizer, o vizinho até pode vir. Mas é mais os casos registrados, a maior parte são pais, irmãos, primos que vivem diretamente com a criança. Devia-se apertar um pouco mais, mas infelizmente ainda não é apertado. 12 a 8 anos, quer dizer. É complicado. Podia ser 25. Não. Vamos dar prioridade a outra pessoa. Então, nós estamos a trabalhar com os órgãos judiciais para que, por um lado, haja maior divulgação, mas também haja maior sensibilização, haja mecanismos de reeducação da sociedade, porque a vítima e o vitimizador são seres humanos e precisam também de uma prestação, porque há sempre uma causa. Sempre uma causa, porque a razão é que a pessoa teve essa. Há sempre uma causa, ou é doente, ou é assado, ou é seduzido, mas tem uma causa e esse precisa também ser assistido, precisa ter apoio psicossocial, precisa de ter assistência médico-medicamentosa, enfim, para que essa pessoa seja curada e também a vítima, infelizmente, seja curada. Com os traumas que advêm de todo esse conjunto de situações, como nós sabemos. Deixa eu ver. Eu ultimamente tenho convocado gestores públicos para terem Lula como uma referência. Terem? Lula como uma referência. Uhum. E Lula nos informa que ele conseguiu ser o exemplo hoje para o mundo, não só para o Brasil. Certo. Aceitam fazer desafios que saiam da Angola e mostram que os angolanos têm capacidade também, né? Fazer realizações. E falando sobre a criança, sou agora pai de uma criança de 9 meses. Nos bairros é visível a recusa do direito à educação às crianças. Precisamos de nos socorrer de investigações, pelo menos os gestores que têm que fazer planificações a mais longo prazo precisariam, mas um cidadão comum não vai precisar disso, nem vai ter interesse em ler, nem motivação em ler. Ele lida com o senso comum, com a realidade objetiva. Ali, visivelmente, as crianças pululam de cima para baixo, sujas. Tanto fica-lhes recusado o direito à educação. Até dezembro, é possível fazer um esforço para termos um bairro em que se mobiliza as pessoas para servir de exemplo nos outros, para adotar piques. Isso tem aqui uma ideia de creche, eu disse, eu aprovo isso tem que mobilizar o país. Sim. São SICs agora, não é? Sim. Vai SICs. São centros é infantis comunitários. Exato. Ah, hoje ainda tem um bom exemplo, alguém vive no Agenda? Ah, conheço o Agenda. É o próximo. Exato. Do Agenda, é. É um bom exemplo do SIC comunitário. Da senhora? Da pois, esta era a minha ideia inicial, né? Eu acho que, e eu estaria disponível para trabalhar nisso, para contribuir, porque eu quero que o meu filho como tenha... Como voluntário? Sim, como voluntário. Quero que o meu filho tenha, hoje vivo no Casenda. Fazenda, em que era fazenda? Na local. Eu costumo dizer que aí nem se vive, mas pronto, isso é outra realidade. Quero que o meu filho... Você está a trabalhar na qualificação do fazenda. É qualificação. Tá. Quero que o meu filho tenha creche e que os outros também tenham, aquele que ele construa uma relação de humanidade. Não seja privilégio, ter creche num país que produz 2 milhões de barris de petróleo não pode ser privilégio. Né? Mesmo quando começamos a produzir só 1 milhão, mas estamos já a 2 milhões. Temos dinheiro suficiente. Pois até o PIC já é uma ambição que não é muito certo. Desmedida. Então, tem uma coisa de que podemos fazer, sim. A outra coisa é o lixo também. O Catolo Tolo, agora é uma marca também dos angolanos, como foi uma Marburg. E a Europa gosta muito de se pegar nas coisas que nos diminuem. Isso diminui até a relação. Eu costumo dizer, quando um gestor público aperta a mão de um gestor público externo, o gestor público externo não sente uma relação de paridade. Sobretudo quando está num país que produz petróleo. Quando vem aqui e diz, mas então vocês produzem petróleo, não conseguem ter mínima organização? Então não há aqui uma relação de paridade. Portanto, isso é um olhar que pode convocar uma análise mais sociológica, mais profunda. Não queria necessariamente entrar nisso. Mas o lixo, e há bocado encontrei-me com o responsável do Mayombe. Eu disse, meu amigo, vamos lá mobilizar as pessoas para o lixo. Não podemos continuar assim. Sentar, e ali os gestores públicos têm que autorizar só e pegar. Porque deixa dizer uma coisa, doutora, como gestora pública. O cidadão comum os vê como deuses. Os gestores públicos são idolatrados pelos cidadãos comuns. Eles acreditam que é um deus que está lá atrás. Não há... Em hipótese alguma, e nós estamos a falar porque temos uma relação direta com a comunidade, em hipótese alguma eles acreditam que o gestor público pode cometer erro. É isso. Exatamente. Mas você sente no cidadão comum, é um cidadão que colabora muito. Não temos aqui cidadãos como os nigerianos, que querem mais só. Mas se eles continuarem nessa situação de lhes recusar o direito à educação aos seus filhos, quer dizer que eles vão reproduzir a pobreza, os pais já são miseráveis, os filhos não vão ter educação, vão ter reprodução de pobreza. Não sei se daqui a mais outra geração vão ver mais gestores públicos como deuses. Acho que vai haver já uma relação mais tensa. E acho que podemos evitar isso. Já tivemos um tempo de guerra, mas temos direito de ser felizes. Certíssimo. E temos tocar nas crianças vai permitir, sim, que alimentemos esse sonho, o sonho de ser felizes. Mas agora, há uma questão que se coloca. Em que termos é que as escolas estão a rejeitar o direito à educação? Não há escolas na área vivo? Não há, e eu trabalhei para a rede de educação para todos, deixa-lhe dizer, não há neste momento cobertura dos serviços de educação infantil, a pré-escola, o setor público não tem cobertura. A pré-escola? Exatamente, a creche, okay. O jardim de infância, okay. Não existe. Agora, o Miramar tem um espaço público bonito, mas paga-se. Não pode haver espaços públicos também bonitos em que as crianças tenham direito de... Porque educação tem essa dinâmica que transcende a escola, ela precisa de um espaço educativo, né? O lixo é deseducativo a partir da criança que coabita num espaço em que as pessoas deitam lixo, em que há esgotos abertos, não há planificação urbana, isso é fortemente educativo. Ela pode ser compensada com espaços também como o Miramar tem. Achei uma coisa brilhantíssima, mas podemos fazer público. Concordo, não é, sim, não concordo. É muito caro. De facto, temos advogado que haja espaço de lazer em todas as comunidades. Em relação a isto, também estou disponível para trabalhar gratuitamente. Agora, o que os gestores públicos podem fazer, doutora, minimamente, é colocar os espaços que têm, não é o caso do INAC, que não tem ainda um prédio brilhante, mas está a surgir aí prédios bonitos. Por exemplo, a Provedoria, a Assembleia está a fazer coisas luxuosas, o Ministério do Planeamento. Esses espaços que são feitos com recurso público, a doutora Bocado perguntou se alguém entende de economia. Ladislau Dauber, que é um economista humanista, um economista que não defende esses desequilíbrios, porque a maior parte dos economistas são capitalistas e estão a servir os desequilíbrios, estão a permitir que os capitalistas sejam cada vez mais ricos. Ele entende, e com base também na experiência dele muito rica, de humanidade, eu tive a oportunidade de ter contato com essa pessoa, que sociedade se faz com espaços colaborativos. Eu preciso criar espaços que as pessoas possam colaborar. E os espaços públicos podem abrir salas, salas em que tem computador, internet, e as pessoas podem participar, para nós acelerarmos um bocadinho mais o processo. Isso aqui em Angola não vai ser invenção, porque até o que eu já fazia, o Unicef, uma agência das Nações Unidas fechada, do escritor de direitos humanos, fazia isto. Metia lá, permitia que as pessoas pudessem colaborar. O INAC pode abrir um espaço e dizer, olha, vamos incentivar a colaboração, as redes, venham aqui, dá-lhes treinamento de utilização das mídias sociais, venham, quer dizer, se haver esse espaço colaborativo, claro, vai levar outro tempo também para motivar as pessoas. Nesse momento, o que posso garantir, os angolanos não estão motivados para fazer trabalho voluntário. Isso por quê? Porque também não se investe no espaço colaborativo, né? Ademais também, que não seria já o setor da doutora, mas o Ministério do Trabalho, se fazer uma análise comparada com o país que temos como referência, que é o Brasil, vai perceber que o setor social também permite absorver desempregados, porque Sim. O trabalho gera valor social. Sim. Então o Estado não perderia nada se remunerasse, né? As pessoas que prestariam, por exemplo, trabalho a nível das redes. Aliás, se fazer uma análise mesmo econômica, vai ver que vai ter ganhos. Porque se a pessoa não trabalha, está sem preparação suficiente, qual é a produtividade que vai ter no futuro? Se a produtividade for baixa, qual é a contribuição que vai fazer para o orçamento geral do Estado, que recebe da tributação? Então, o Estado vai ganhar se pagar essas pessoas para fazerem um bom trabalho. Não precisa ser valores luxuosos também, mas uma remuneração que lhe permita ao menos comer, de forma honesta. Ok. Muito interessantes. Me coloco à disposição para trabalhar de forma voluntária. Não, também, tudo isso. Não, aqui é um marketing gratuito mesmo. Okay. Tudo a favor da criança. Ótimo. Nós acreditamos que juntos somos seremos mais fortes e poderemos fazer muitas coisas, tendo em conta até a experiência que a DW tem em matéria de trabalho comunitário e trabalho social. Eu conheço um pouquinho da DW já. Muito espreito. Entretanto, quando falamos em educação pré-escolar, é uma preocupação do Estado. Foi apresentado também ao Conselho de Ministros a estratégia de expansão da educação pré-escolar, que comporta duas componentes: componente do Estado e componente público-privada. Se por um lado nós temos que construir para exatamente olhar para as crianças sem capacidades, as famílias com poucas capacidades, mas também temos de abrir as portas para a sociedade se mobilizar, a criar recursos e ter os privados, etc, etc. Dentro do equilíbrio, mas ainda neste momento ainda existe um bastante desequilíbrio, porque os chiques não estão em todas as comunidades quando deveriam estar, são muito poucos. Os privados, quando têm que cobrar, cobram balúrdios, nem todas as famílias têm acesso. Então está-se a tentar encontrar um meio termo, um denominador comum, a fim de que se possa, de facto, equilibrar, tanto em área geográfica, tanto em número de população, porque também as províncias diferem, a população infantil difere de província para província. Luanda é que concentra a maior parte, quer das infraestruturas também, como também a população infantil. Mas acreditamos nós que basta ser esse programa aprovado, que foi muito bem aceito, inclusive tem um projeto de expansão até 2020, mas ainda nós achamos que quanto mais rápido nós colocamos, sobretudo nas comunidades, vamos ter um resultado mais positivo, tendo em conta o que já fez referência, a necessidade da criança socializar-se, de ter espaço de lazer, de ter espaço de recreação depois da escola, de criar uma base para encarar o ensino primário e termos, corrigirmos os erros que existem hoje de pessoas, crianças que não na classe, décima classe, não sabem escrever, enfim, não sabem fazer uma redação como deve ser, para não dizer outros ensinos superiores também já acarretam, digamos, estes erros da iniciação. Precisamos sim também mobilizar mais a juventude. É o que o Sr. Governador da Província de Namibe disse-nos. Ele é escuteiro e faz o trabalho de escuteiro. E está a levar esse exemplo para a província até os níveis de governação. Havia os Sábados Vermelhos que eu próprio participei. Se calhar algum de vocês também já participou em Sábados Vermelhos, em campanhas de recolha disso, daquilo, sabe? Essas campanhas não se fazem porque hoje. Devemos fazer, continuar a fazer. Mas eu também já fiz aqui referência. Agora estamos mais no material. E que eu faço, se me dão. Se não me derem nada, eu não vou fazer. Mas o benefício é nosso. Se limpamos todos o prédio, a comunidade, a rua onde vivemos, não vamos ter uma rua mais limpa, não vamos diminuir as doenças. Mas é essa compreensão que não atinge a todas as pessoas. Eu até vou sujar mesmo, não quero limpar. Então não suja, pelo menos, não? Então, há toda uma necessidade, de facto, de revermos essas questões. E olharmos para a comunidade. É lá onde estão os problemas e também lá há soluções para alguns problemas. Mas temos que nós baixar até a comunidade e trazê-las e depois podemos ajudar ao desenvolvimento da mesma comunidade. Portanto, é aí onde nós realmente pensamos que, enquanto INAC, nós estamos abertos para parcerias. Nós abrimos sempre e dizemos sempre aos nossos parceiros que a nossa porta não se fecha. Criamos até lá uma sala de leitura para crianças, mas também os adultos podem. Há um espaço de recreação onde pintores levam crianças e ensinam crianças a pintar quando querem, quando podem. Nós, naquilo que podemos, na nossa parceria, vamos entrarmos numa água, um sumo, a Refrianga é o nosso parceiro ideal nisso, e também participamos para que as crianças possam ter acesso a essas aulas de pintura e de arte. Enfim, estamos abertos. Como também, eu particularmente, estou aberta para receber opiniões de qualquer cidadão, qualquer, independentemente de quem seja, qualquer. E a vossa organização tem uma experiência nesse sentido. Então, nós também podíamos pensar como podíamos partilhar, enfim, fazer uma parceria, cooperarmos. Não chegou a minha vez. Faz favor. Quer dizer, aqui estamos bem servidos, melhor dizer. Engenheira. Quase já me tirou a palavra por ter dito que é reconhecer que existe debilidade em várias vertentes sobre a proteção da criança. Mas não fico de fora, tenho algumas questões por fazer. Primeiro, é se existe um instrumento de medição entre o INAC e o Ministério da Justiça sobre o registro de menores. Por que que eu digo isto? Existe um grande embaraço nesses locais onde se registram menores, porque as mães ou os pais não são bem atendidos. Um pai, quando dá conta, já é pai, sem saber se um dia passou numa carteira da escola para aprender o AB e chega ali para registrar o filho porque tem que fazer uma declaração ou... Aí, se fosse uma coisa de eu ter em mente, traria um dos modelos que alguém me trouxe da conservatória que não conseguiu registrar a criança porque não poderia preencher aquele modelo. E esta é uma situação em que até hoje não se sabe se mesmo do censo do INAC e do Ministério da Justiça. É um embaraço que isso impede muitas crianças até hoje não serem registradas. E a outra questão na mesma senda é que as próprias funcionárias que lá trabalham não facilitam o trabalho para que haja a melhor cobertura das crianças que sejam registradas. A última é o conselho que eu quero saber daqui, porque a engenheira tocou num ponto muito importante de um pai que não deveria ter mais que de uma família para não ter problemas em educar os filhos. problema é, principalmente na comunidade onde eu vivo, vejo isso, há jovens, moços, que toda a gente sabe que não, este elemento já passou na fulana, e os filhos estão aí à deriva. Mas quando vai a uma nova que ainda não entrou na desgraça das mães, é ali onde ela quer acertar, que conselho vamos dar? Está vendo, fulana, passaram neste senhor, é aqui onde vais? Bate o pé no chão, amanhã a barriga saiu, mais um filho e nem situado, sucessivamente. Qual é o conselho? Quais são os mecanismos a dar a essas pessoas? Não sei se isso só acontece na minha comunidade, mas nos museus onde a gente vive. Nós mesmo visto dizer que sim, cultural. Há umas 3 horas estávamos até se debate com ele, esse jovem que ele vive na Noruega, e estamos a falar dessas diferentes realidades. Que por um lado nós defendia, não é só para dar continuidade no que o Venâncio estava a dizer, defendia que. Não era ele, era um outro colega que defendia que não, nós temos a cultura de estarmos em comunidade, as outras realidades, as pessoas são muito individualistas, não são muito ligadas aos pais, e etc. Então nós gostamos mesmo de estar assim em grupo. Depois, em contrapartida, temos 3, 4, 5 famílias, um homem, 3, 4, 5 mulheres, depois com não sei quantos filhos. Não tem nenhuma. Sim, não, sem nenhuma. Depois sem contar as namoradas, já não planifiquei isso, né? Não sou economista, mas entretanto, mas depois, no fim, esses filhos, como é que crescem sendo problemas, epa, e estamos a alimentar isso porque gostamos de viver em comunidade. E um pouco da questão também da planificação, que é porque hoje estamos a dizer que cada vez mais as pessoas vão tendo filhos mais tarde, um pouco também olhando um pouco nessa perspectiva em termos de qualidade e menos filhos, né? Não tanto para acabar com a nossa cultura, mas aquilo que realmente pode ser bom e a gente pode realmente exportar aquilo que é bom. E sem querer, como é que se diz, eliminar a nossa cultura, né? Se calhar eliminar a nossa cultura seria deixar de assumirmos que falamos que imundo. Isso se calhar para mim é mais grave do que em vez de ter 6 filhos e temos 2 ou 3. Então era um pouco só para dar uma chega no que nasceu. Sim. Eu agradeço muito a sua abordagem. Na verdade, os aspectos culturais devem ser, no meu ponto de vista, muito particular. Devemos já identificar o que é positivo e o que é negativo. Já essa preocupação, e em 2007, 2009 também abordou-se isso com o Ministério da Cultura, para identificarmos as práticas positivas para a proteção, que promovem a proteção da criança e as práticas negativas que promovem a violação dos direitos ou violência contra a criança. E é muito. Há vários, digamos, vários conceitos, várias maneiras de pensar, etc. Mas, olhando para a situação, existe, de facto, no âmbito do registro, uma situação muito caricata, que muitas vezes a jovem não conhece o nome completo do fulano, nem sabe onde é que vive, só sabe que é Minguito, se é Domingo, se é Carmino, se é quê. Não sabe. Eu tenho problema de então, informação. Há o problema também de que nós pais, enquanto tutores responsáveis pelos nossos jovens, não fazemos um acompanhamento. Deixamos muitas vezes nossos filhos à solta, sem orientação e sem regras. A criança tem direito e tem deveres e tem que ter limites. Quando a criança não é dada limites, ela extravasa. Quando extravasa, cria outras situações. No registro também, isso é um pouco dessa influência. Não é só ausência de serviço, não é só ausência de técnica, não é só ausência de papel. E nem é só a questão que colocou aí muito bem. Quando há uma família, ou um pai, ou uma mãe que não sabe escrever, cabe à instituição ajudar no preenchimento do formulário. Por isso é que existem o meter o dedo, não é? O polegar, ou enfim, existe isso para confirmar que cresce os, digamos, o indicador ou as impressões digitais são do fulano. Agora, não vou dizer que o papá tem que ir porque não sabe escrever. Não, mil vezes não. Que eu sei, estamos, digamos, acompanhando esse processo, que decorre agora uma. Como é que eu posso chamar? O Ministério da Justiça está preocupado na expansão, na celeridade do registro. mas estavam a ter em conta algumas questões que também são questões de segurança nacional. Acreditamos nós que quando estiverem afinados os mecanismos, vai haver de facto esse registro massivo, para além do que já está sendo feito com base na lei 80, não, prefiro não fazer referência porque não posso me enganar, mas recentemente foi decretado que até 2016 haveria então um registro gratuito de crianças e adultos. Mas também há uma questão, as famílias nem todas estão aderindo a esse processo, não vão. Por um lado, são pessoas que às vezes, conforme já recebemos a denúncia, que solicitam meios financeiros, cobram, que não devem cobrar. Mas também há outro pormenor. Em alguns centros de registro, as famílias não estão a aparecer para fazer o registro. Quer dizer, estamos à espera do último dia. Estamos à espera de complicar o processo quando for mais complicado. Então, é preciso também que se mobilize as famílias nesse sentido. Por um lado, para que saibam qual é o nome, antecipadamente, qual é o nome que querem dar à criança, por um lado. Claro que também, reitero aqui, a necessidade dos técnicos apoiarem as famílias que não saibam ler ou escrever. E claro, também as famílias também colaborarem em participar. Inclusive na denúncia dos casos onde surge um técnico a solicitar, digamos, a gasosa ou remuneração. Devem denunciar. Aí talvez é que vem mais um outro caso, né? Tem um caso que o professor Venâncio levanta aqui. É, muitas das vezes, o pai ou a pessoa que foi fazer o registro, apesar de não ter problemas com a lapiseira, ele recebe o formulário. Por falta de uma informação credível da própria pessoa que está ali atendendo, então deixa aquela pessoa tanto quanto encostado na parede, porque ele, primeiro é que ele, se tem problema de escrever, pode ter problema de falar também, né? Pedir um favor, dizer que, pedir uma ajuda que possa lhe preencher, acho que aquilo é uma ignorância, sei lá, lhe diminui. A outra questão da aderência do registro gratuito, né? Nós não podemos ver essa questão como uma questão da culpa das pessoas, né? A culpa muitas das vezes tem sido da própria, ou do próprio Ministério da Justiça, porque denúncias não faltam, né? Seja lá como elas são feitas, mas denúncias não faltam, né? O chamado gasosa funciona ali. Nós estamos a falar, nós vivemos numa comunidade que tem lá um posto de gasosa, tudo bem, né? Quando há situações do gênero, está numa administração, é um órgão que representa uma comuna, como é que a gente pode dizer, se a gente encontrar um caso daquele, recorrer à administração, que é o órgão que está ali mais próximo, é ter a própria administração, não tem capacidade de resposta de uma funcionária que surge com situação de merda. Problema quem é que alimenta gasosa? E publicação. Quem que alimenta gasosa? Quem alimenta gasosa? Eu posso dizer, Angela, quem alimenta gasosa somos nós através da necessidade. E as pessoas, eles se valem através da necessidade que as pessoas têm, né? Então, a necessidade que as pessoas têm fazem um lucro fácil nas pessoas que lá estão a funcionar. A informação que temos é que realmente estão sendo afinados os mecanismos de fiscalização por causa das denúncias. São inúmeras denúncias que o Ministério tem recebido. Nós também temos recebido. De qualquer modo, há uns aspectos, sobretudo este do não preenchimento da ficha, que nós, na qualidade de advogados da criança, vamos transferir, vamos apresentar ao Ministério. Estes e outros elementos aqui mencionados em relação ao registro de nascimento. Porque é nosso dever também não só receber a denúncia, mas também encaminhar. E nós vamos fazer questão de encaminhar esse assunto diretamente ao Ministério da Justiça, para, de facto, que haja uma reflexão integrada nesses aspectos. Que seja a presença do papá ou da mamã que não sabe escrever, que seja, de facto, a questão do reforço da fiscalização, enfim. Que seja, como, por exemplo, comunicaram-nos hoje, da necessidade também de não termos limitações em termos de nomes. Por exemplo, eu quero pôr um nome que não consta no livro de nomes, é-me proibido, tenho que escolher outro nome que eu se calhar nem queria. Acho que devíamos refletir também nisso, uma vez que o cidadão tem o direito, de, no respeito do interesse superior também da criança, por exemplo, habitua-se uma criança a ser chamada de Joaquim, Mas eu chego no registro, por exemplo, não aceitam o Joaquim. Mas eu sei que o meu nome é Joaquim. Então, eu acho que essas questões vamos efetivamente identificar todas e listar para apresentar ao Ministério da Justiça. Para que eles possam fazer uma avaliação. Assinatura digital? Sim. Que era com as execuções. Não é válida? É válida, sim, senhora. No caso, por exemplo, nós abordamos isso, que o próprio funcionário tem por obrigação de ajudar o cidadão. Não deve dizer vai embora, não. Claro que é preciso que se crie uma sala ou alguém que fique com essa responsabilidade. Isso também é real, que temos que criar mecanismos para não, digamos, não é congestionar, não é atrapalhar, mas que facilite que haja alguém que esteja devidamente orientado, mandatado, para ajudar pessoas nestes casos concretos. É preciso. Tudo passa então, vendo bem, função de organização. Temos de afinar os sistemas de organização. Doutora, plano estratégico, base, informação fundamental. 70-80% da população analfabeta, nós sabemos disso. Por que é que vocês vêm levando em consideração? E inventa-se coisas como essas. E a nível das maternidades pararam o registro de cadastro. Algumas, também a província do Namibe continua a fazer. Excesso, e agora está-se a afinar os mecanismos, porque também havia falta de registro, é falta de pessoal técnico especializado, mas garanto-vos que já está em estudo e já está no bom caminho. Os dados que temos é que breve vamos voltar novamente ao sistema das maternidades e também está-se a estudar de facto no aceleramento do processo na massificação do registro de nascimento. Porque se por um lado há muita criança, mas também há muito pai sem documento. aí o Inaco vai dizer, pá, chama o Ministério da Juventude, não posso fazer nada. Há muito número de criança sem registro também. Porque a falta de sensibilização aos pais... Não, é assim. Não, desculpe. Há coisas que não podemos só dizer que é falta de sensibilização. Sim. Puxas. É um dever natural, claro, de um pai. Claro. Vamos imaginar, doutora. Ter e resolver os problemas da vida dos seus filhos. É natural. Que um único homem... tem 4, 5, 6 mulheres. Certamente, então quem mandou? Então, não foi o Estado. Não foi o Estado que mandou ter 5, 6 mulheres. Vocês têm mente em que. Passa a ser depois a responsabilidade do Estado. Também nessa situação. Chocou os membros também que marcaram os homens, só falar disso. Passa a ser a responsabilidade do Estado. Quando tivemos que encontrar situações dessa natureza, é a responsabilidade do Estado. É porque esse pai que não teve a responsabilidade de cedo registrar a criança. Amanhã que essa criança precisa ir para a escola, é impedida que essa criança não possa ir para a escola. As leis são criadas por quê? Para regulamentar, para normatizar a sociedade. Então, havendo pais com 6 mulheres, não cuidando de nenhuma delas, devia se calhar uma lei de castramento ou castrar os pais. Não tem como. É só para dizer que as leis são feitas sim, mas cabe à consciência do homem também agir em conformidade para não, digamos, quebrar as leis da natureza, nem muito menos ser considerado como um ser antissocial. Porque esse pai que tem 6 famílias não é dono de nenhuma família. Sim. Ou pelo menos pode ser considerado dono de uma família só. As outras 5 famílias são chefiadas por mulheres. E o que é que isso resulta? Mulher sozinha, cuidando de filhos, que não tem a prestação, que não tem isso. A tendência de violentar e violência é superior. A falta de cuidados é gritante. E agora vamos ver no plano sociológico de quem é a culpa disso. Se calhar até ele nunca disse que tinha outra mulher. Chegou na primeira, disse que não tinha. Chegou na segunda, disse que não tinha. Mas há aqueles casos que já se sabe que tem. Eu tenho, mas ela quer. Eu tenho, mas ela... Há uns aspectos sociológicos que também merecem, se calhar, um estudo profundo para depois aí tomar essas medidas em conformidade. Exatamente. Aí voltamos ao mesmo. É o comportamento, é a consciência, é a atitude da pessoa. Mas toda a diferença no fim da implementação dessas leis que nós estamos aqui a apelar que não são executivas. Porque por trás tem outras coisas que não claro, funcionam. Claro, base. Claro. Em 2004, um amigo o primo dele estava a fazer 20 anos e já tinha 19 filhos com uma gravidez na altura. 20 anos. 20. Começou a fazer filhos com que idade? 10, 10 anos e meio. 12. Não é mais gravidade a 3. Agora, este é um caso. Conhecemos esse caso, a pessoa que foi. Quantos anos está a pessoa? Isso é um estudo de caso sério. Deve estar aí uns 25 ou 26 anos, se não tiver. Quando chegar aos 50, temos 100 filhos. E só que, nesse momento, na altura, tinha uma em casa. Essas todas foram arrumadas aí uma criança. É uma questão de consciência. Voltamos ao mesmo. E não precisa trabalhar na mente. Os jovens têm que tomar consciência do seu papel, da sua. É uma questão de consciência. É uma questão de patologia. Acho que não está. É patológico. Ai, não. Não, você será imposto. Mais uma aí, terminamos. Ok, tranquilo. A minha questão que fez é a quanto aquilo que são as facilidades para o processo de adoção de uma criança e também vai para uma criança que cresce, né, sob a tutela das instituições de infância. Quando atinge, quando a mesma atinge 28 anos, qual é o programa, qual é a continuação, o que é que as instituições de infância fazem para o bem-estar da mesma depois da vida? Se calhar a última dele, para fechar e responder uma okay, vez. Ok, ok. Primeiro, eu quero pedir desculpas por ter chegado atrasado, estava aí no material. Quero destacar e enaltecer, primeira abertura, como aborda os problemas. Eu tenho estado acompanhando as intervenções nas mídias e tal. Nota-se que alguém que está aberta, acabou de dizer que está aberta a conversar com qualquer pessoa. Isso não é comum. Nem acho que ocupa um cargo de chefia ainda. Isso. É bom. A minha questão consiste no seguinte: eu tenho estado a acompanhar com uma certa preocupação desde o ano passado, uhum. E vou olhando um pouquinho longe de ver. Existe uma situação em que o número de crianças na rua ou de rua vai aumentar, vai aumentando. Se formos aí, eu sempre que vou à universidade, cruzo-me com um grupo deles, uns 20 e tal. Normalmente cruzo-me com eles aí em frente à Faculdade de Direito. E se vou pelo Casquel, encontro-lhes na esquina da ponte, a dormirem aí logo de manhã. Aquela ponte do aeroporto. Sim, fica aí todos a dormir e tal. De noite vêm para o 1º de maio, ficam aqui no parque. No Zingambani. Sim, e muitas vezes dentro mesmo do parque. Eu vou okay. Vou procurando memorizar o Yoshi e vou vendo que fazem o mesmo percurso. Para sempre, e uns até aparentando ter 8, 9, 10 anos, a pessoa às vezes chama, conversa com ela, não sabe direito a idade, mas vê ela a fumar lhambo, parecida, a chupar detergente. Eles chamam de gui, mas não é gasolina, é algo bem mais forte. Diluente. Aquilo é uma droga altamente destrutiva. Eu gostaria de saber qual tem sido o posicionamento. Ou quais são as ações práticas que o Instituto tem em conta para tentar pôr esta questão? A outra é relativa àquelas crianças que são instrumentalizadas pelos pais aqui no 1º de maio para cobrar, para pedirem esmolas. Porque aquilo acaba, eu faço uma leitura que aquilo acaba por ser uma perpetuação da pobreza. O pai é pobre, traz a criança para se calhar despertar um sentimento de pena, de consolação, de pena por parte da pessoa que vai dar, sente-se mais solidária e dar algum dinheiro, mas em contrapartida, essa criança que devia ir à escola e cortar o ciclo da pobreza ou tentar minimizar, vai legitimar, e por outra, ensinamos a criança que a vida ganha-se pedindo, que podemos, sem esforço, com menor ou maior esforço, acabamos por conseguir as coisas. Eu gostaria de saber, de forma concreta, quais são os planos que se têm para essas. Ok, obrigado pelas tuas questões. O INAC é um órgão de advocacia, é um auxiliar da justiça, não é um órgão de assistência. É um órgão voltado para advocacia, fiscalização, acompanhamento das políticas, auxiliamos na adoção, elaboração de políticas a favor da criança, promovemos a investigação e a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança. Portanto, olhando para o Executivo, os departamentos ministeriais, há outros órgãos que intervêm na assistência direta aos grupos vulneráveis, nomeadamente as Direções Provinciais de Assistência e Reinserção Social, o Ministério da Família. Bom, na verdade, essa área de assistência está dividida um pouco por três setores principais: a assistência, a família e a juventude. Qual é o nosso papel no INAC? O INAC tem que ir a esses grupos, fazer o listado, o que é que não é, onde é que estás, onde é que não estás, saber, conhecer um pouco do histórico. O INAC e o MINARS. Encaminhamos para o MINARS, para o MINARS fazer a localização familiar e fazer o inquérito social, para conhecer onde, como são essas famílias. Este inquérito social não é feito na medida que nós INAC, enquanto advogados, gostaríamos. Porque também a Direção Provincial de Assistência tem as suas justificações. Não vou meter a colher ali em cear areia. Mas, na verdade, nós precisamos fazer mais. Eu, particularmente, ou nós, INAC, já fizemos várias visitas a vários grupos. Contribuímos já para que muitas dessas crianças saíssem e fossem para o centro de formação profissional no Calacala, você já ouviu falar, que há dois no Cabide e no Calacala. Uns conseguem se adaptar, outros não. Mas, na verdade, quem tem estado a complementar o esforço do Estado são as igrejas, nomeadamente Dom Bosco, o Centro Arnaldo Jensen, que também trabalha na recolha e tratamento, assistência às crianças e de rua, com duas vertentes. Nós não aprovamos que alimentemos digamos, a ilusão de estar na rua, mas também sabemos que é um processo gradual, que a criança vai se mentalizando que a rua não é o lugar dela, o lugar dela na família, no centro de acolhimento. Mas também sabemos que muitas dessas crianças são mandatadas pelos próprios pais: fica e só vês quando trouxeres X. Fica, porque se não trazeres dinheiro, hoje não vais comer. Tá? Há um trabalho que temos que fazer com as famílias desses menores. Nós já experimentamos mandar o técnico sem qualquer identificação, o 1º de maio, por exemplo. Sei lá que sopra que surgiu aí. Assim que os técnicos chegaram, os técnicos todos desapareceram. Fomos ter com os adultos, sempre falando, não tem nada a ver, não sei o quê. Mas recebemos a denúncia de que os adultos são que trazem as crianças, vêm bem vestidos de casa, pegam um cantinho ali no 1º de maio, mudam de roupa e vão aparecer com aquela penalização toda. Uns já construindo casas e tudo. Desculpe lá. Então o que é que temos que fazer nós, Estado? Temos que efetivamente criar, e podemos fazer isso através dos homens de segurança, e vermos, fazer seguimento. Que até isso é crime. É crime. A instrumentação de crianças é de tal maneira grave no nosso país. O trabalho infantil também está envolvido, que muitas vezes não se pode medir, porque é feito por familiares. É feito nas nossas casas. Desculpa, ou por ignorância. Papai, não dizer para fechar, da questão do trabalho infantil, há uma nova tendência social nas famílias mais abastadas, da classe média, se existe outra discussão. Que antigamente já vinham buscar meninas nas áreas rurais, nas províncias principalmente, traziam para a cidade para cuidar dos filhos, dos nossos filhos, nesse caso. Né? Miúdas de 14, 15 anos e cuidam de crianças, de bebés de 4, 3 anos, né? Para as famílias é que depois elas vão ter a compensação de irem para a escola e terem acesso a um vestuário, se calhar viajar e terem, poderem ver televisão que lá no campo não tinha mais, pronto. Na verdade tem um papel de babá, uma irmã babá. Depois agora tem das Filipinas, eu também conheço essa das Filipinas, mas eu estou mais preocupada com essa. Porque elas acabam, além de cuidar das outras, que sendo crianças, cuidando de outras crianças, acabam por também nem ter vida, porque... Isso é crime. Só que, infelizmente, nem sempre como é que são denunciados. Não, mas existe... Aí está. Não, já está um pouco cultural, fora... É uma não, coisa de hábito mesmo. Uma coisa é eu sair do campo e dizer, tia, tio, eu quero cuidar como filha. Eu quero cuidar. Okay. Eu vou ficar convencida de que a minha filha está sendo bem cuidada pela família. Uma coisa é chegar cá em Luanda ou deixares na porta do teu carro. ou simplesmente instrumentalizar a criança, que ela vai ficar tomando conta dos seus bebés, como uma criada. Não, mas eu posso ir buscar essa perspectiva, mas quando chego aqui, o cenário é isso que eu estou a dizer. Mas se eu não denuncio, alguém denuncia, não vou saber que essa pessoa está a ser maltratada. Eu tenho que pensar que se calhar estão a passear e ela estuda. Porque enquanto o trabalho infantil, trabalho exercido por menores, veja bem, a Unicef o que é que diz a OIT? Se é trabalho exercido por menores que não consta na legislação do país, é trabalho exploratório, é trabalho infantil. Mas enquanto trabalho de menores que na nossa legislação é a partir dos 14, devidamente autorizado por um familiar direto ou encarregado de educação, pode exercer esse trabalho, devidamente autorizado. E também, o empregador tem que cumprir com o que prevê a legislação, desde a hora de trabalho, as condições, e não pode, de forma nenhuma, impedir que a criança estude, está tudo ok. Tudo ok. O que acontece? O trabalho infantil exploratório é feito mais em nossa casa, porque não conseguimos medir, nós não conseguimos medir, enquanto pessoas, enquanto instituição. E porque também, vai dizer, não, ela faz, mas estuda. Mas estuda como? Como é que ela vai, hoje, como é que ela vai para a escola? Tem que acarretar água antes. Né? E aí está. Então são esses aspectos que têm muito a ver com a educação, alguém aqui fez referência, educação social, a educação comunitária. E o trabalhar mais na educação das pessoas, das famílias, sobretudo. O colega também fez referência, vamos lá ver. Adoção, não, ainda não. Sim, então tem um pouco essa situação. Nós ainda não estamos satisfeitos, realmente, nós. Já fizemos várias tentativas de trabalhar com a Dom Bosco também, com a Arnaldo Jensen, mas temos alguns entraves. Portanto, há papéis delimitados. Uma função do governo provincial, uma função do INAC, enquanto órgão da UFC, uma questão de uma atribuição também que é competência mesmo da Direção Provincial da Assistência. Se todos nós trabalharmos e cumprimos com as nossas competências, vamos poder mais facilmente e mais rapidamente dar resposta a essa situação. Enquanto isso, quando podemos, vamos fazer as campanhas de sensibilização, vamos verificar o que é que essa criança se veio de onde, se não veio. Quando a polícia traz essas crianças, são devolvidas com o apoio do Ministério da Assistência no âmbito do programa de reunificação familiar. Mas o que é que acontece? Há dias telefonaram uma cidadã de Israel, encontrou uma criança de 10 anos na ilha. Fizemos contactos, a criança tem que ir ao Lar Cozola. A criança fugiu do Lar Cozola. E porquê? Está habituada à rua. Acha que na rua não tem regras. Porque em casa também não estabelecemos tais limites na orientação, na educação dos nossos filhos. Então a criança já cresce sem regras e não vai querer ser regrado no centro de acolhimento. A criança simplesmente fugiu. Há outro aspecto também. Quando essa criança, no caso do trabalho de Dom Bosco, passa por vários processos, e tudo isso, conversa, muita conversa. Qual é o método de Dom Bosco que eu aprecio? Levam um pano para jogar, fazemos uma roda, eu estive lá, até na altura estava de saia, mas sentei no chão, tudo isso, e só para mim não tem problema. Isso não tem problema. Os senhores foram falando, e depois, a cada um deles contou a sua história do que fez naquele dia. O que aconteceu, se lutou, se não lutou, se brigou, se não brigou, se assaltou, se não assaltou. Todo mundo contou a sua história do dia. No final, a distribuição de brindes. Pode ser bolacha, roçada, pipoca. E depois, aquela conversa toda séria. Não, vocês aqui não estão bem. Vocês estão a correr em risco disso, correm risco daquilo. Depois está doente, não sei quando. Não convinha irmos para o centro tal, fazer uma profissão? Nós vemos, começamos a falar sobre isso, amanhã voltamos novamente, a mesma conversa. Vai encher o ouvido dele, coisas positivas. Depois o que já esteve lá vem para contar como é que está lá, comer bem. Que eu também já fui lá comer, fiz esse processo todo, fui ver onde é que as minhas estão, o que é que elas comem, comi com elas a mesma comida. E depois os monitores já são os ex-meninos de rua. Então é um processo que implica muito empenho, engajamento e sensibilidade de todos. Para convencer uma criança que já tem vício de rua, de ter dinheiro, E que depois também o pai lá também que diz, vai, porque se tu não trouxer dinheiro, não comes, não jantas, não sei das quantas. É complicado. Então temos que trabalhar mais com a educação comunitária. Adoção. Adoção é um processo judicial. Não é nossa competência nem, digamos, autorizar, nem desautorizar. Nós acompanhamos o processo e quando alguém nos chega, nós aconselhamos o seguinte. Como as crianças estão nos centros de acolhimento, ou seja, vou começar por isso. Lugar de criança é na família, não é no centro de acolhimento. É mentira isso. Ali cria-se uma nova família, mas não é família. Uma criança adotada não é uma criança acolhida, é diferente. Há três modalidades que o Estado também adotou. Agora está sem estudo para ver a legalidade e como é que é, como é que não é. Criança substituta, ok, família substituta, família tutelar e família de acolhimento. Todas essas crianças, esses tipos de família, mãe tutelar, as crianças, os jovens ficam, digamos, com um limite de tempo. Se quiser essas famílias adotar, é mais fácil. A adoção é diferente. A adoção implica mudança de nome, implica, digamos, mesmo tutelada, tem que ter os mesmos dias que a criança biológica. Quando se adota, aí então a responsabilidade aumenta. Umas aceitam, outras não aceitam. Mas bom, há essa possibilidade das crianças serem adotadas por essas famílias substitutas. Quando a pessoa quer, tem, não quer instrumentalizar, não quer abusar, não quer usar, mas quer de facto uma filha ou um filho, pode ir fazer, digamos, um processo inicial de apadrinhamento para adaptação, que decorre de 1, 2 anos, etc. Quando passa esse processo de adoção e acha que já apadrinhou, já tem condições, já está consciente do que é essa criança que quer, pode ir para o processo de adoção, passa pela sala de família, quando é casal nacional. Sala de família, pode passar, bem do caso, julgado de menores, sala de família. Sala de família que define. Quando é casal estrangeiro, ou uma das partes estrangeiras, passa pela Assembleia Nacional. O que é que acontece? O mais grave é quando se adota, ou quando se fica a tomar conta, depois se devolve o centro de acolhimento. Porquê? Não se adaptou. Desculpe. Um filho, quando nasce do nosso próprio ventre, nunca, digamos, não se adaptou. Como é que você quer adotar agora depois de não se adaptou? Brincadeira. Significa dizer que a adoção é uma responsabilidade muito grande. Devemos apertar a lei para que quando você adota, leva e aguenta. Não tem que devolver mais. Vocês vão imaginar o impacto que uma criança tem quando está num seio familiar, depois de repente já deixa de ter esse ambiente familiar. Porque não se adaptou. Não se adaptou. Estranho, não é? Difícil, então são essas questões socioculturais de educação que temos que trabalhar com os adultos. É sempre o adulto. É sempre o adulto, a culpa é sempre nossa. Eu tentei, a culpa não era minha, mas obrigada. Eu vou ver essa criança. Não era criança, não era criança.